Carlim Pimpim e a história começa assim. Era uma vez três irmãos que passavam os dias a brincar de um lado para o outro. A mãe dizia-lhes sempre que não vos ocorra ir ao bosque. No meio dele mora uma bruxa com dentes de ferro, que come crianças, e com os ossos delas faz o muro que circunda a sua casa. Um dia, o mais velho disse: vamos ao bosque. Eu não tenho medo das bruxas. Eu também não, disse o do meio. Mas o mais novo, assustado, avisou: a mamá disse que não fôssemos. Não sejas medricas, gozou o mais velho. E partiram os três. Andaram, andaram e foram entrando naquele bosque. Enorme, escuro, estranho, muito estranho. O vento assobiava por entre os ramos e as sombras tornavam-se cada vez maiores. Os três começaram a sentir medo, muito medo, mas nem não sabia como voltar para casa. Então, o mais novo disse: vou subir uma árvore para ver se consigo descobrir o caminho. Do alto da árvore, viu a luz de uma casa ao longe. Desceu à pressa e disse aos irmãos: aquela deve ser a casa da bruxa. Que disparate, respondeu o mais velho. Ainda falta muito para chegar ao meio do bosque. Vamos. Quando se aproximaram da casa, uma velha espreitou à porta. Venham, venham, meus pobrezinhos. Não tenham medo, venham. O cheirinho da comida abriu-lhes o apetite. Eu vou entrar, disse o irmão mais velho. Eu também, disse o do meio. Os dois mais velhos avançaram, confiados. Mas aquela casa fazia o pequeno sentir arrepios na espinha. Que bem cheira, exclamou o irmão do meio. Ficam cá esta noite. Amanhã levo-vos a casa. Pode ser? O mais pequeno, entretanto, aproximou-se de uma gaiola que estava em cima de uma arca e perguntou: para que serve isto? A velha, disfarçando, respondeu: é para guardar cães perdidos, gatos abandonados. E talvez crianças desaparecidas, pensou ele. Quando acabaram de jantar, deitaram-se os três num quarto. O mais velho depressa adormeceu. O do meio não tardou a adormecer também. Mas o pequeno dava voltas e voltas e mais voltas, mas não conseguia pregar olho. Então viu a lua que iluminava o bosque, a horta e o muro de ossos. Ossos de pernas, ossos de braços, ossos de crianças pequenas. E nesse momento, ouviu alguém que se aproximava. Era a bruxa. O pequeno enfiou-se na cama e tapou-se. A bruxa entrou devagarinho e perguntou em voz baixa: está alguém acordado? Não se atreveu sequer a respirar, mas a bruxa aproximava-se cada vez mais. E quando já estendia a mão para puxar as cobertas, o menino pôs o nariz de fora. Eu estou acordado. E como é que não estás a dormir? É que antes de deitar-me, a mamá dá-me sempre um ovo estrelado. A velha, arrastando os pés, saiu a resmungar. Um ovo estrelado. Bom, e já agora vou trazer-te um pedaço de pão para fazer umas sopas. Volte já. Entretanto, ela chegou com o ovo e ele comeu. Deitou-se, mas não conseguia dormir. Pouco depois, A bruxa tornou a perguntar. Está alguém acordado? Eu. É que pela noite a mamá também me dá figos secos. E a velha preguejando foi buscar figos. O menino tremia de medo e de novo a bruxa apareceu. Está alguém acordado? Eu. Mas o que diabo se passa agora? É que a minha mãe traz-me sempre água do poço numa peneira. E depois de a beber, juro que adormeço logo. A velha enfurecida deu meia volta e lá se foi. Quando se inclinou para apanhar a peneira, deixou cair o sabão. Ai, os meus objetos mágicos! Será melhor guardá-los? Então, guardou o sabão, um pente e uma faca. E lá foi buscar a água na peneira. Assim que o menino ouviu a velha sair, gritou aos irmãos. Acordem, acordem! Esta é a casa da bruxa! Os irmãos abriram os olhos, sobressaltados. Mas antes de sair a correr, o mais novo disse. A bruxa deixou uns objetos mágicos na cozinha. Vou buscá-los. A velha continuava no poço a tentar encher a peneira, quando de repente reparou que viu os rapazes a fugir sob a luz da lua, posto a correr atrás deles, arreganhando os dentes. A bruxa aproximava-se cada vez mais dos meninos. Então o mais novo disse. Vou atirar-lhe o sabão. Oxalá o pise e caia esparramada. O sabão aterrou mesmo em frente da bruxa e transformou-se, sabem em quê? Numa montanha de espuma. A bruxa tinha os olhos a arder e, cuspindo bolas de sabão, gritava. Ah, vão ver, vão ver, quando vos agarrar. A bruxa tornou a aproximar-se rapidamente. Então, o mais novo lançou o pente. Oxalá se lhe espete na cabeça. E o pente cravou-se no chão e transformou-se numa serrada fileira de árvores. A bruxa abria caminho cortando as árvores com os seus dentes de ferro e gritava: vão ver, quando vos agarrar! A bruxa estava outra vez prestes a alcançá-los e o menino lançou o que lhe restava, a faca, e disse: oxalá lhe corte um pé. A faca foi cair mesmo aos pés da bruxa e abriu uma fenda comprida e profunda, impossível de saltar. As crianças não pararam de correr, até que saíram do bosque, sãos e salvos. E a bruxa, cabisbaixa e arrastando os pés, foi para casa e ali ficou para sempre, até morrer. Vitória, vitória, e acabou a história.